Maluco, primeiro que se o filho do Bolsonaro virar presidente, a primeira coisa que vai acontecer é que o Bolsonaro vai ser inocentado. Segundo, que pelo menos 80% da riqueza do Brasil vai ser mandada para os Estados Unidos. A gente vai basicamente virar petrópole e colônia. A gente tá muito fudido, cara. Não tem o que fazer. A gente tá na merda, cara. Tá na merda. Não adianta, não. Ai, cacete! Puta que pariu!